Sir Tower, American 980 is due to inbound ILS X-ray to runway 10. American Lines 982, confirm landing gear. Gear is down. Market clear to land runway 10, wind 120 degrees, 9 knots. Clear to land, runway 10. Say again the wind. 130 degrees, 0, 9 knots. Got it, thanks. Santa 3153, bom dia. A senhora identificação autorizada chegada a Bonf, desce para 4000 pés. O ajuste é na 0 no 9. 4000, Bonf, 1 no 0 no 9, desce o Bonf. Bom dia, o Santa 3153. Nono 9085 Duna, completa aproximação, torre nono 8 decimal 6. 8 6, agora aqui. Salvador, Salvador, 3, 4 horas, 188 no hotel, Delta, Galeão. Taxi Fátima, Índia Alfa, ponto de espera 1819, boa viagem. Fátima, Índia Alfa, ponto de espera 1819, obrigado, bom dia. To right and contact the ground 12 on decimal 9. 121.9 will clear American 980. Ciente, sabe, mantenho no 1500 pés do Mike Charlie. Zero Brigade 11. Hey, can I see you taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Okay, Alpha will report American 92. Solo Salvador, eu vou no 8804, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, 0004, Só 3171 ali não tem. Ali mantém, 3171. Só não tá muito baixinha a transmissão, tá ok? E agora melhorou, senhora? Agora melhorou. Ok, obrigado. 85 táxi em frente, via Alfa, repórter seu Juliette. Alfa, se você quiser se apontar. Confirme a altitude que mantém. Gente. Estamos treinando 7 anos, autoridade da linha decola cabeceira 10, vento 140 graus, meia dúzia. A linha decola 10, está 317. Salvador, go ano 607. Com 607 para Guarulhos, a Guardia Corp número 2, 2019. Ok, agora. Prisma 53, desce para 2000 pés, o ajuste no 019, reporte estabilizado no LS X-Ray da pista no 0. 2000 no 019, reportaremos estabilizado, 3153. Mike Charlie Yankee, confirme posição. 71, decola 20, chame controle no 20, decimal 8, tem um ótimo voo. 208, obrigado, muito bom dia. Contra em Salvador, muito bom dia, 3171, decolado na Dael. 3171, bom dia, contato radar, sobe para o nível 320, foi Leda, após Leda, foi Bridge. 320, Leda, após Leda, Bridge, 3171. American 980 cleared to gate 11. Approved. Thanks, Juliet to Stern 11, American 980. Thank you. 1804, front copy. Pronto. Salvador do Galeão, nível 400, 400. Resolu 10. Estão 0, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 120, décimo 8, transponder 5107. 400, Galeão, está na Resolu 10, está 10, na curva direita da El, Leda Bridge, 08, 5107, portão 10, champão. Na 3153, completa aproximação, torre no noite, decimal 6. 26, obrigado. Oi, bom dia, tá 3153. Boa noite, 04, portão 10. Aguardo só um instante. Grau 7, chance. Sempre pouso, zona 10, 10, 3, 1, 3. Direita da El, Leda Bridge, controle 120, décimo 8, transponda 5113, zona 607. 3A360, Resolu 10, da El, Leda Bridge, decola como direita 1208, transponda 5113. Eu reto, portão 5, foi bom. Chama aberto. Lagoa no 804? Aguardo 4069, é o número 2 do setor. 804 autorizado, puxando 10, chame táxi. Vai chamar pro táxi, gol 804. São 3153, solo 28, direito no 219. 1219, ao livrar a pista, 3153, bom dia. Alien, que confirme posição. Romeu, Mike Charlie Yankee, posição. Salvador, bom dia, até 3153, livrou a pista. 3153, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, até 3153. Para o táxi, gol número 04, 114, 114, a bordo, 3 horas e 27, Campinas. Número 4, confirmando quantos a bordo? 114. Livre táxi, pátio de Alfa, quanto espera 18612, é o ajuste 1019, boa viagem. 99110, sente da Índia. Total 9910, bom dia, sendo identificação, autorizada chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 099. Aciona o idente, na chegada Mari, desce para o 050, ajuste no 099. Poderia voar na presente na proa de Itap? Autorizado 99110, número 1 na aproximação. Ciente, pode voar dona então? Autorizado. Desce para 2000, ajuste no 019. Desce para 2000 no 019, muito obrigado. No 030, aguarde a cópia, o ajuste no 019. Salvador, bom dia, até 3597, informação em dia. 3597. 517 Brasília, guarda cópia 1019. 1019, guarda cópia, o 3517. Elefa, vem. Arbo, Elefa. Juliette, 3153. Portão 612, 3153. Portão 6, 3153. Baixa de 10, 31, 70 graus, 5 graus. Alineia 10, Salvador 3554, informação Índia, bom dia. Portão? É o 3554. Bom dia, 3594, aguarde só instante a cópia, o ajuste no 019. Bem, tô aguardando. Salvador, 3597, pronto, por estar em funcionamento, 04. Autorizado Brasília, nível 340, pesou 17, pista 90, curva direita da Arboelefa, controle 120.8, transponder 5115, TAM 3597. Autorizou 340 para Brasília, pesou 17, decola da 10 direita, Arboelefa, 1208, controle 5115. Transponder, tá 3597. Correto, autorizado puxando 4, chame táxi. Autorizado pushback, chama táxi, tá 3597. 4069 da Azul Solo. 5891, recente da Índia, para Curitiba, no 360. 4069 Azul, é o Solo. O Solo chamou Azul 4069? Afirma, tá pronto para o push? Tá pronto. Tá autorizado, chame táxi. Autorizado, chão, 04069. Para posicionar na 105, gol 607, gente da Índia. 607, autorizado no 5, chame táxi. Autorizado, chama para táxi, gol 607. O Web chamou o Solo, 5891. Afirma, autorização Curitiba, gente da Índia. Gente, aguarda a cópia 1019. confirme quem modulou no solo para Brasília? O gol 9715. 9715, bom dia, guarda-copa 1019. Copia. Copia. Salvador, Aracaju, nível 190. Em Golf 677, pistão 10, curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 120, 18, e o transponder é o 5125, 355-14. 190 autorizado, decolagem 10, curva esquerda, saída Puca, Aracaju. 1208 é o controle, 5125 no transponder, 355-14. Esquerda pode, pátio 3, time pronto, 5-5-4. Camarada. Novo no zero, autorizado LS, reporte estabilizado. O ajuste no zero no nome. Autorizado ILS, reportará estabilizado, ajustado no 019, total 99 no 0. Alfa Romeo, Mike, Charlie Yankee, controle. Para o táxi azul 4069, 126 a bordo, 420, Ribeirão Preto. ...69, Limitaxi, pátio principal, Indy Alpha, quanto espera? 18612, 1019, vai a retaguarda da aeronave da TAM, que puxou no portão 4. Pátio Indy Alpha, segue o TAM azul 4069. Salvador para o táxi da 3517, 9 e 2 a bordo, 5 horas, alterna com... Firmando quantos a bordo? Está com 9 e 2 a bordo, 0357. Ele táxi à direita, ponto de espera 18,6, 1019, uma boa viagem, está 3517. Táxi à direita, ponto 010, 118,6, bom dia, 0357. Para o táxi do gol 1607, 147 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão. Ok. Vai seguir a aeronave da Azul no 607, segue como número 3, decolagem de Salvador. E a Índia Alfa da ponte de espera 18,6, 1019. Boa viagem. A gente vai seguir o táxi da Azul número 3, Índia e ponte de espera 18,6. Salvador com 897, informação Índia, autorização Compinge 3.0. Guarda cópia 1897, muito bom dia, 1019. 19. Subida frente, empolgou 1897.